de carne no gelo. Brilho no olho, pescoço e no dedo. E aí disse não sou o que sempre sonhou. Sei lá se foi a bebida, mas o beijo rolou. Se empolgou, descuidou, aí malandro entrou. Como num passe de mágica, já vestiu, se mandou. Mesmo assim adorou, pegou o céu e ligou. Quando quiser, por aqui onde se for. Mata, oeste, norte, sul ou leste. Malandragem não para, dá um tempo, um break. Provou, não esquece, sempre posto em xeque. Odiado e amado, é a história do rap. Então mexe, muda o tom, segue o flow. Adorei o vestido e a cor do batom. Se não tem, não encoste, não vem, não me amole, não me conhece. Não sabe o tanto que envolve cafetão, função, envolvidão, nem aí. Malandro, bem criado com os pior, e daí? É, vida de mil grau, malandro nacional. Guerreiro real, já falei, não me conhece, não prove, não me teste. Vai subir sem despedir, vai curtir e me esquece. Os loucos da função, Miriam, uou, uou, ladrão. É pros loucos da função. Só função na área, destino impecável, ginga inabalável. Já me viu, mediu, sorriu, toda amável. Pra quem tava esperando, vibrando, aguardando. Chegamos, é hora pra pista, dançando. Os malandros que agita, mexe com as meninas. Pra lá, pra cá, um, dois, mó brisa. Tá me olhando, odiando, tipo e te mando. Besteira, jogo, cotidiano. Na manhã, no jeito, a arte da conquista. Um olhar, um gesto e faço ser minha na medida. Carinhoso e safado, malandro seguro, ligeiro e dedicado. Bem criado, basta o vocabulário. A ginga e a malícia das ruas somados. Parece tão certo, só pode dar errado. A mais quente da quebra e o mais quente malaco. Te faço, te passo, o gangue está no pedaço. Foi o lábio gingado, o corpo exagerado. Me amarro no jeito que joga pro lado. Cabelo, cheiro, tô hipnotizado. E tá ligada, malandro clássico da pegada. Inconfundível, irresistível, mas registrado. Os loucos da função, Miriam, uou, uou, ladrão. É pros loucos da função, Miriam, uou, uou, ladrão. É pros loucos da função. Da função, Miriam, uou, uou, ladrão.